minha chance é tão pequena. Tá como a folha que eu escrevo pra você agora. Em simples palavras, sei que pode entender. Numa linha cruzada, vou dizendo a realidade do sofrimento de um ser humano. Ao sentir na sua pele uma ferida, um tiro provocada pelo desespero. Em brigas de rua, quando eu era garoto, moleque simples, muito pequeno, somente uma criança. Fragilidade na inocência de uma pessoa com apenas 10 anos de idade. Um bolso sujo, marcado pela minha infância, confrontado com meu próprio destino. Hoje meu grande amigo, sem saber, não desconfia de nada, vou contar pra você. Passaram na sarjeta, sofrendo as rancuras do sistema. Com hora marcada pra comer e pra dormir, eles sofrem toda a angústia que um homem pode merecer. Rechas, drogas, violência corroem a sua vida nesses anos que passaram. Lembra de mim, mano? Hoje você está aqui, sentado no banco dos réus, condenado por assassinato. Sua pena não acaba aqui. Você me chamou, e mesmo assim ainda te ouvi. Lembra daquele dia? Era do amanhecendo, me lembro. Você não pensou, simplesmente me marcou. Nunca soube porquê, porque tanto ódio ao ponto de fazer o que você fez. Um tiro a queima-roupa, um suspiro do lado, foi o que ouvi. Deus falou em minha mente: não é a sua hora, siga o seu caminho. Um amigo incerto acaba de nascer. Naquele momento, desespero, não lembrava de nada. A luz da minha mente se apagou, a morte chegava para me pegar. Juntei minhas forças, toda a minha crença, não vou ficar sozinho no escuro. Mesmo ferido e com a realidade, sobrevivo no mundo, no meio deste inferno. Voltei para a luz com a força divina. Deus falou em minha mente pela segunda vez, com o vento soprado em meu rosto, como fez Adão, como dizia minha mãe. Tudo que somos, vivo para caminhar em busca da justiça, com orgulho estampado em meu peito. Nesse mesmo sistema eu aprendi a viver, eu aprendi a sofrer. Hoje olho pra você e vejo que sua vida está mudada. A cadeia apodrece nossa alma, enfraquecendo lentamente. O mundo muda, as pessoas como tem que mudar. Eu acredito na vida, que quem perdoa acaba sendo perdoado, pois quem morreu crucificado de braços abertos. Amigo incerto, tenha certeza, ele lembrava de você naquele momento. Uma única chance que a vida pode dar a um homem que se arrepende daquilo que já fez, mesmo se a maldade existente em sua vida. Pus a mão na cabeça e comecei a pensar, com a mão na consciência. Uma doença chamada traição era meu irmão. Depois de muito tempo, relento, frio, o vento soprado em meu rosto avisava novamente.